A porta da sua casa está marcada com sangue. Não é uma metáfora. É sangue de verdade, de um cordeiro sacrificado há poucas horas. Lá fora, no silêncio opressor do Egito, algo terrível está para acontecer. Um anjo da morte passará pelas ruas e a única coisa que o impede de entrar em sua casa é aquele sinal de sangue na sua porta. Essa cena, descrita com detalhes viscerais no livro de Êxodo, capítulo 12, não é o começo de um filme de terror. É a primeira Páscoa da história. Um ritual de libertação nascido da violência da décima praga. Um memorial ordenado por Deus para que seu povo nunca se esquecesse de como foram salvos da escravidão. Um evento de sangue, pressa e medo. Agora, avance alguns milhares de anos. Pense na Páscoa que conhecemos hoje. Ovos de chocolate, coelhos, reuniões familiares tranquilas, cultos e missas que celebram a ressurreição. A atmosfera é de alegria, renascimento e esperança. A pergunta que me assombra e que deveria assombrar você é: como? Como um ritual noturno, urgente e sangrento praticado por hebreus escravizados no deserto se transformou na maior e mais celebrada festa do cristianismo, com símbolos e tradições que parecem vir de um universo completamente diferente? A conexão óbvia é Jesus, a última ceia, a crucificação, a ressurreição, mas essa resposta é simples demais. Ela não explica por que a data muda todo ano, não explica de onde vieram os símbolos que não estão na Bíblia e, mais importante, não explica a decisão consciente e até mesmo política que separou para sempre a Páscoa cristã de suas raízes judaicas. A história que conecta aquela porta ensanguentada no Egito aos ovos de chocolate no seu jardim é uma jornada oculta, cheia de reviravoltas, controvérsias e segredos que a maioria das pessoas desconhece. E é essa história que vamos investigar hoje. A origem oculta da Páscoa. Para entender a transformação, precisamos voltar ao ponto de origem. Não a um conceito, mas a uma noite específica. Estamos no Egito, sob o domínio de um faraó que se recusa a libertar os filhos de Israel. Deus, através de Moisés, enviou 9 pragas devastadoras, mas o coração do faraó permanece endurecido. A 10ª e última praga será a mais terrível, a morte de todo primogênito no Egito, desde o primogênito do faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Mas Deus provê uma forma de escape para seu povo. As instruções dadas em Êxodo, capítulo 12, são de uma precisão cirúrgica. Cada família deveria tomar um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. No 14º dia do primeiro mês, chamado Abib, ao entardecer, o cordeiro seria sacrificado. Seu sangue não seria derramado no chão, seria coletado e, com um ramo de isopo, passado nas 2 ombreiras e na viga superior da casa de cada israelita. O texto é claro: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O sangue era um sinal, uma proteção. O anjo da morte, ao ver o sinal, passaria por cima, em hebraico, Pessar, daí o nome da festa. O ritual não parava na porta. A carne do cordeiro deveria ser assada no fogo, comida naquela mesma noite com pães ázimos, ou matza, e ervas amargas. O pão ázimo simbolizava a pressa da partida sem tempo para a massa levedar. As ervas amargas, a amargura da escravidão que estavam deixando para trás. E a forma de comer era igualmente simbólica. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Era a refeição de um povo prestes a ser liberto. Deus ordena que esta noite seja lembrada para sempre. E este dia vos será por memória, e celebra-leis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. A Páscoa não foi um evento único. Tornou-se o pilar central da identidade judaica. Uma celebração anual de libertação, identidade e aliança com Deus. Por mais de 1000 anos, de geração em geração, A história foi recontada, o cordeiro foi sacrificado e o pão sem fermento foi partido. Era a festa mais sagrada. E foi durante a celebração desta milenar festa, em Jerusalém, que um carpinteiro da Galiléia sentou-se com seus 12 discípulos para o que ficaria conhecido como a Última Ceia. E naquela noite, tudo começou a mudar. A cena está montada em Jerusalém. A cidade está lotada de peregrinos judeus de todo o mundo conhecido. Todos estão ali por um motivo: celebrar a Páscoa, o Pessach. Jesus e seus discípulos não são exceção. O Evangelho de Lucas é explícito sobre a intenção de Jesus. Ele diz aos seus apóstolos: "Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça." Lucas capítulo 22, versículo 15. Não era uma janta qualquer. Era um seder de Páscoa, a refeição ritualística que recria aquela noite no Egito. Todos os elementos estavam sobre a mesa: o cordeiro, o pão ázimo, as ervas amargas, o vinho. Mas então, Jesus faz algo radical. Ele não apenas participa do ritual, ele o reinterpreta, ele o sequestra teologicamente diante dos olhos de seus seguidores. Ele pega o pão ázimo, o pão da aflição e da pressa, e diz: "Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim." Lucas capítulo 22, versículo 19. O pão que simbolizava a libertação da escravidão no Egito, agora simbolizaria o corpo dele, que seria entregue pela libertação do pecado. A memória de um evento histórico torna-se a memória de uma pessoa. Depois, ele pega o cálice de vinho. O vinho, na refeição de Páscoa, simbolizava a alegria e a celebração da liberdade. Jesus o levanta e declara: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas capítulo 22, versículo 20. O sangue do cordeiro que protegia as casas no Egito é substituído pelo seu próprio sangue, que se alia uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Isso foi revolucionário. Jesus não estava abolindo a Páscoa, ele estava se declarando o seu cumprimento final. O apóstolo João, em seu evangelho, reforça essa ideia de forma poderosa. Quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele exclama: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. A conexão é deliberada. Para os primeiros cristãos, que eram judeus, essa conexão era natural. Eles continuaram a celebrar a Páscoa, mas com um novo significado. Eles celebravam a libertação do Egito e, simultaneamente, a libertação do pecado, através da ressurreição de Cristo. As duas festas estavam intrinsecamente ligadas, acontecendo na mesma data, o dia 14 de Nissan, do calendário hebraico. Mas o que aconteceria quando o cristianismo se expandisse para o mundo gentil, para pessoas que não tinham conexão nenhuma com a história do Êxodo? A raiz judaica começaria a ser vista não como uma fundação, mas como um problema, e uma separação se tornaria inevitável. À medida que o cristianismo se expandia pelo Império Romano, surgiram tensões. A maioria dos novos convertidos não era de origem judaica. Para eles, a Páscoa não era sobre o Êxodo, era exclusivamente sobre a ressurreição de Jesus. E aqui, um problema prático e teológico apareceu: a data. Os primeiros cristãos, especialmente na Ásia Menor, onde o apóstolo João havia pregado, continuaram a celebrar a Páscoa na mesma data que os judeus, no 14º dia do mês de Nissan. Eles ficaram conhecidos como quarto decimanos, do latim para 14º. Para eles, o mais importante era a data da crucificação, que coincidia com o sacrifício do Cordeiro Pascal. O dia da semana era irrelevante. No entanto, em Roma e em outras partes do Império, uma prática diferente emergiu. A celebração deveria focar na ressurreição, que ocorreu em um domingo. Portanto, eles passaram a celebrar a Páscoa no primeiro domingo após a Páscoa judaica. Isso criou uma divisão profunda, duas igrejas celebrando o mesmo evento em dias diferentes. O debate se tornou acalorado, com excomunhões e acusações de heresia. A questão foi finalmente resolvida no ano 325, no primeiro concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino. A decisão foi política e teológica. O concílio decretou que a Páscoa cristã seria celebrada por todos no mesmo dia, o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no equinócio da primavera ou depois dele. Mais importante, a decisão desvinculou a data do calendário judaico. O objetivo era claro: criar uma identidade cristã distinta e separada. A Páscoa cristã não dependeria mais dos cálculos dos rabinos judeus. A separação estava formalizada. Mas e o nome? Em português, Páscoa, em espanhol, Páscoa, em francês, Pâques. Todos derivam diretamente do hebraico Pessah, através do grego e latim, Pascha. A conexão linguística com a raiz judaica sobreviveu. Contudo, em inglês e alemão, a história é outra. A palavra inglesa Easter e a alemã Ostern têm uma origem misteriosa. A única fonte antiga que tenta explicar isso é um monge inglês do 8º século chamado Beda, o Venerável. Ele escreveu que a palavra derivava de Eustre, nome de uma deusa anglo-saxã de primavera e de alvorada, cuja festa era celebrada na mesma época. Albins centrais já não existem, e o gado, mesmo morto, sempre representa a presença. Embora não haja outras evidências arqueológicas ou textuais para o culto a essa deusa, a teoria de Beda perdura. Sugere que, à medida que o cristianismo se espalhava por terras pagãs, ele pode ter absorvido nomes e até mesmo símbolos locais, como o coelho e os ovos, que eram antigos símbolos de fertilidade e renascimento associados à primavera. A Igreja não endossou isso, mas as tradições populares têm vida própria. A Páscoa cristã, agora com data própria e em algumas línguas com um nome próprio, estava pronta para se tornar uma celebração global, mas carregando em seu DNA as marcas de todas essas transformações. De uma porta marcada com sangue no Egito até um túmulo vazio em Jerusalém. De uma refeição apressada de escravos a um banquete de celebração da vida eterna. De uma data fixa no calendário lunar hebreu a uma data móvel determinada pelo Sol e pela Lua. A jornada da Páscoa é a história de como uma ideia pode atravessar culturas, religiões e milênios, se transformando profundamente, mas mantendo um núcleo temático intacto. O núcleo é a libertação. Para o povo judeu, a Páscoa será para sempre o memorial da libertação da escravidão física no Egito, o nascimento de sua nação. É uma celebração de identidade, história e da fidelidade de Deus a uma aliança. Para os cristãos, a Páscoa se tornou a celebração da libertação da escravidão espiritual do pecado e da morte, através do sacrifício e ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascal. É a promessa de uma nova aliança e de vida nova. As tradições que acumulamos ao longo dos séculos, os ovos, os coelhos, os nomes pagãos, são como camadas de poeira do tempo sobre um artefato antigo. Elas podem obscurecer a forma original, mas não podem apagar sua essência. Elas contam a história não apenas do evento em si, mas de como a humanidade tentou compreender e celebrar esse evento ao longo das eras. Talvez nunca saibamos com certeza a origem de cada costume popular. Mas a linha que conecta o Pessah e o Easter é inegável. Não é a história de uma tradição que substituiu a outra, mas de uma raiz que deu origem a um novo e robusto galho. O verdadeiro mistério não está nas diferenças entre o cordeiro e o coelho, mas em como um único anseio humano por redenção e um novo começo pode ecoar de formas tão poderosas e distintas através da história. A Bíblia está cheia de histórias que se desdobram sobre outras, eventos que ecoam e ressignificam o passado. E às vezes, as histórias mais importantes não são apenas as que estão escritas, mas também aquelas que foram deixadas de fora. Em nosso próximo episódio, investigaremos os livros que quase entraram na Bíblia e as razões por que foram excluídos.